se o homem que eu amo hoje eu vou beber. Quem sabe por um minuto eu possa esquecer aquele que conseguiu me fazer feliz. Que dos amores que eu vivi, posso dizer que amei de verdade. Garçom, não se preocupe se eu chorar. É que essa moda me faz lembrar de alguém que mora nessa cidade. Perdi a mulher que eu amo e hoje eu vou beber. Quem sabe por um minuto eu possa esquecer conseguiu me fazer feliz. Que dos amores que eu vivi, posso dizer que amei de verdade. Garçom, não se preocupe se eu chorar. É que essa moda me faz lembrar de alguém que mora nesta cidade. Eu tive um amor, Batista. Olá, minha princesa Duda Duarte. Perdi a mulher que eu amo e hoje eu vou beber. Quem sabe por um minuto eu possa esquecer aquela que conseguiu me fazer feliz. Que dos amores que eu vivi, posso dizer que amei de verdade. Garçom, não se preocupe se eu chorar. É que essa moda me faz lembrar de alguém que mora nesta cidade. Eu tive um amor, amor tão bonito. Que pena que ele acabou e ainda mexe comigo. Eu tive um amor, eu tive um amor, amor tão bonito. Esconde o meu celular, por favor, porque senão é. Hoje eu vou beber.